Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Na sua luzinha verde azulada, que iluminava minha janela, do almofadinha lá na calçada, palheta branca, calça apertada, do papagaio, da amarelinha, com o carvão traçada no chão, jogar pedrinha, jogar bolinha, cada partida ganhar um botão, do bilboquê, do diabolô, me dá foguinho, vai no vizinho, de pular corda, brincar de roda, de Benjamin, Jagunço e Chiquinho. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Do bonde aberto, do carvoeiro, do vassoureiro com seu pregão, da vovozinha muito branquinha, fazendo roscas, cerquilhos e pão, do automóvel de manivela, que ribombava como trovão, de seu Teodoro e Dona Carmela, em cada esquina tocando fonfon, da garoinha fria, fininha, escorregando pela vidraça, do sabugueiro grande e cheiroso lá no quintal da Rua da Graça. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Da minha São Paulo, calma e serena, que era pequena, mas grande demais. Agora cresceu, mas tudo morreu. Lampião de gás, que saudade me traz.